Ela é inteiramente pela graça de Deus. É por isso que Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz que é pela graça que nós somos salvos. Isso é mediante a fé. Não vem de nós mesmos, é um presente de Deus. É uma dádiva do céu. E isso não vem porque nós fizemos boas obras. Amém? Não vem porque nós realizamos coisas. Mas é uma obra exclusiva da graça de Deus em Cristo Jesus. Agora, só desfruta da graça quem reconhece que é pecador. O homem que não reconhece que é pecador, ele não precisa do remédio de Deus. Porque Jesus disse, eu vim para os doentes e não para os sãos. Portanto, essa obra tremenda da cruz, ela só tem poder e eficácia sobre aquele que reconhece que é pecador. Que não vai conseguir ter as muletas para andar diante de Deus. Mas que precisa que na graça de Deus, ele o sustente e o faça caminhar pelo poder, poder do céu. Então, tem uma ilustração que eu sempre gosto de falar, para mostrar para você como é sério, quando você for pregar, falar a respeito do pecado. Se a pessoa não entender que ela é pecadora, você não pode levá-la a confessar a Jesus, não tem jeito. Ela precisa de reconhecer que precisa de Deus. Então vamos imaginar uma situação aqui, para você compreender isso. Vamos imaginar então uma seguinte situação para você compreender. Você tem aqui o Júlio e tem o Pablo. Ambos são comissários de bordo num avião. E eles têm abordagens distintas para lidar com um problema. Ambos sabem que o avião vai cair. Ambos sabem que o piloto, que é insano, que é o diabo, vai derrubar esse avião, porque ele veio para matar e destruir. Ambos sabem, mas eles têm abordagens distintas para lidar com o problema e ajudar os passageiros do avião. O Júlio, ele tem uma abordagem mais light. E o Júlio, ele não quer assustar ninguém. Ele não quer parecer um que está aterrorizando ninguém. Ele não quer produzir nenhum pânico em ninguém. Então ele chega para o Ivan, que é um passageiro, e diz para o Ivan, olha Ivan, nós temos alguns paraquedas aqui. E olha, não sei se você sabe, mas a última moda agora é usar paraquedas no avião. Inclusive nós temos de várias cores. E não sei se você sabe também, quando você usa paraquedas no avião, faz bem para a sua coluna, faz bem para a saúde, você vai ficar muito melhor. Porque o paraquedas é um negócio fabuloso, os benefícios que ele tem. Você não gostaria de experimentar um paraquedas? E o Ivan acha aquilo meio estranho, mas ele fala, tem certeza que vai ser bom para mim? Eu vou sentir melhor? Vai ficar mais confortável a viagem? E o Júlio diz, com certeza, vai ficar, sua vida vai ser outra. Você vai sentir paz ao viajar. E então o Ivan pega e aceita. Tá bom, pode colocar o paraquedas. Você entende o que é o paraquedas, né? Coloca o paraquedas. E o Ivan começa a estar com o paraquedas, mas aí, de fato, no começo ele até sente assim, as costas ficam mais macias, ele ficou mais ereto, talvez teve até um efeito bom, mas ele começa a perceber que, ao contrário do que o Júlio tinha dito, não está muito na moda, porque não tem quase ninguém usando no avião. E o pessoal que ele acha assim, mais legal no avião não usa. E começaram a taxar ele de louco, de fanático, de paranoico. Ele está se sentindo muito desconfortável, porque ele inclusive foi até rejeitado porque estava usando paraquedas. Deixaram ele meio de lado. E ele então chegou para o Júlio e falou, Júlio, agradeço muito, mas olha, o paraquedas me deu muito mais problemas do que bênção. Então eu prefiro não usar, tá? Percebe o que aconteceu? O paraquedas é a salvação. Mas as pessoas têm que aceitar o paraquedas pelo motivo certo. O Pablo tem outra abordagem. O Pablo quer falar a verdade. E o Pablo, então, chega para o Zardini e fala, Zardini, é o seguinte, o piloto é louco. Ele vai derrubar esse avião vai cair. Você quer se salvar? O Zardini fala, claro que eu quero. Pois é, o único jeito é colocar o paraquedas. Porque na hora que for cair, a gente abre as portas e você pode pular, você vai estar salvo. E aí, ele não fala que o paraquedas tem de várias cores, vários modelos, ele não fala nada dos benefícios adicionais do paraquedas, ele fala do benefício primeiro do paraquedas, que é salvar o Zardini. O Zardini coloca o paraquedas. E o Zardini começa a ter os mesmos problemas que o Ivan teve. Começa a ser tratado, rejeitado, todo mundo está rindo dele, zombando dele. dizendo para ele que ele é um louco, fanático, paranoico e tal. Mas qual que é a postura do Zardini agora? Fala, eu, hein? Quem ri por último, ri melhor. Vocês podem rir à vontade, mas eu quero ver no final quem vai esborrachar lá embaixo. Por que que ele prefere continuar com o paraquedas a seguir a multidão? Porque ele entendeu a história toda. Ele compreendeu por que que ele tem que receber aquele paraquedas. Por que que o Ivan abriu mão? Porque ele estava usando pelos motivos secundários. Não quer dizer que é mentira do Júlio. O Júlio falou a verdade. Realmente, se ele usar o paraquedas, ele vai prosperar, ele vai ter, vai ser liberto daquela maldição na espinha que ele tinha. Entendeu? Vai ficar mais confortável, ele vai sentir até muita alegria em andar com aquele paraquedas. É bem provável que isso aconteça. Essas coisas são verdadeiras. Mas não é a primeira que ele deve saber. A primeira que ele deve saber é que o paraquedas é para livrar ele de esborrachar lá embaixo, da condenação. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, para que a pessoa possa genuinamente ter uma experiência de salvação, ela tem que compreender primeiro o que é o pecado. Ela tem que compreender que ela está no pecado. E por causa do pecado, ela está debaixo da justa ira, condenação e juízo de Deus. Mas que Deus, por amá-la, não quer condená-la. Mas Deus quer salvá-la. E Deus proveu para ela um meio dela ser salva. Que é esse paraquedas santo, o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Compreenderam o que eu quis dizer? A parábola foi muito complexa. Não, né? Você compreendeu. Glória a Deus. Muito bem. Eu falei para você sobre justificação. É preciso que você entenda a distinção entre justificação e outros conceitos. Talvez alguns até que já falamos. Primeiro, justificação não é igual perdão. Qual que é a diferença? Perdão significa que o pecador tinha uma dívida. Mas agora ele pode ir embora liberado, porque ele não vai ter que pagar mais aquela dívida, ou a penalidade que aquela dívida merece. Entende o que eu estou dizendo? Eu pergunto para você, um ladrão perdoado, ele é justo? Hã? Um ladrão perdoado é justo? O que que é um ladrão perdoado? É um ladrão sortudo, abençoado. Mas deixou de ser ladrão? Não. Quem vê, vai dizer o que dele? É ladrão. Tudo bem, pagar a dívida dele. Mas não fica perto dele não, porque ele é ladrão. Você percebe que o perdão é necessário. O perdão é muito importante, porque o ladrão precisa se livrar dessa dívida. Mas como é que ele vai se livrar dessa marca de ser um ladrão? Entendeu? Está muito complicado para você? Um assassino perdoado deixou de ser assassino? Não. Eu posso dizer que um assassino que cumpriu a pena, ele agora é justo? Não. Foi só pago a dívida. Mas ele continua sendo injusto. Portanto, o perdão, ele lida apenas com a questão da dívida. Mas ele não muda a sua condição. Veja, precisamos do perdão, mas precisamos também da justificação. Então, o Júlio, ele está aqui na frente para ser usado como exemplo mesmo, né? Para não correr o risco de eu... Então, o Júlio, ele era um ladrão, mas ele creu em Jesus. Agora, ele é, em primeiro lugar, um ladrão perdoado. Ele levanta e fala, fui perdoado, mas ele continua sendo um ladrão. Mas na hora em que ele entende a justificação e ele crê que Jesus não apenas, presta atenção, Jesus não apenas levou a dívida que ele tinha, mas Jesus pegou também a justiça dele e colocou sobre o Júlio. De tal maneira que agora, Júlio não é mais um ladrão.